Senhor traçou um plano em meu viver. Fico certo, Ele faz acontecer. Tenho paciência, fico a esperar. Cumpre tudo no momento, vai chegar. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvido, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito pra tudo, tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que vencedor. Yeah. Eu já tive experiências com Jesus. Fui provado, humilhado, me senti. Meus inimigos zombaram de mim. Confiei, Jesus me deu vitória em mim. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado. Não duvide, vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito pra tudo, tem um jeito. Não vou chorar, só vou dizer: sou mais que mais que vencer.